Aí, meu irmão, cuidado pra não dar mole a cojar. Quando os homens da lei grampeiam, o couro come toda hora, amizade. Vou apertar, mas não vou acender agora. Simbora, gente. Vou apertar, mas não vou acender agora. E se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem ó. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem ó. É, você não está vendo que a boca tá assim de corujão. E dentro de seta adoidado, todos eles a fim de entregar os irmãos. Malandragem dá um tempo, deixa essa pá de sujeira e ir embora. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. E tô baseado. Vou apertar, mas não vou acender agora. É. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora. Bora, gente. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora. É que o 281 foi afastado, o 16 e o 12 no lugar ficou. E uma muvuca desperto demais deu mole, o bicho pegou. Quando os homens da lei grampeia, o couro come toda hora. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. E vou apertar, mas não vou acender agora. E o manga rosa. Vou apertar, mas não vou acender agora. Simbora, gente. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça queimosa. Certíssimo. Se segura, malandro. Você não está vendo que a boca tá assim de corujão. E o desencapado adoidado, todos eles a fim de entregar os irmãos. Malandragem dá um tempo, deixa essa pá de safado e ir embora. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. E o cabeça de negro. Foi afastado, o 16 e o 12 no lugar ficou. E uma muvuca desperto demais deu mole, o bicho pegou. Quando os homens da lei grampeia, o couro come toda hora. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. E tô baseado. Se segura.